dançar. Vestida de sonho eu vou te encantar. A noite inteira dançar, dançar. E o teu sorriso vai me iluminar. Anda comigo, vamos dançar. Entre as estrelas vou te encontrar. E pelo infinito vamos dançar. Anda comigo que o teu olhar deixa-me louca, faz-me vibrar. Anda comigo e eu vou contigo. E o meu coração quero te entregar. Anda comigo que o teu olhar deixa-me louca, faz-me vibrar. Anda comigo e eu vou contigo. E o meu coração quero te entregar. Acabar. A noite inteira dançar, dançar. Fecho os olhos, não quero parar. Anda comigo, quero te amar. Entre as estrelas.